com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande Rede Atlântida, 6 da tarde. Chegamos com o Pretinho das 6, com Sicredi, gente que coopera, cresce, Telefonia Big, da Miller, a moda está nas ruas e os amiguinhos do Pretinho já estão a postos. E vamos juntos até as 19 horas, não vamos, Marcos Pinhanges? Vamos, eu estou feliz de estar do lado de um dos grandes seres humanos que eu vim a conhecer. Grandes seres humanos. Um dos maiores escritores do Brasil. E um desses caras que, por ser tão grande, eu espero muito dele. E ele sempre me surpreende. Muito obrigado, Pinhanges. Carlos Eugênio Lisboa. Toma aí, né, cara? A gente tá. Beleza, KGzinho? Tudo certo. Muito obrigado. Fala, Pia. Potter! Tudo bem, cara. Que recebi bom, um SMS de uma azulzinha. É lá, mesmo? É, que ela disse? Uma esquina ali, o senhor dobrou uma esquina errada. Eu tô escrevendo sobre o azulzinho, o amor do azulzinho, o azulzinho apaixonado. Que legal. Que teve o seu amor rejeitado e perdeu a vida emprego. Dele acabou por causa, sabe, boa, da paixão, cara. Renegada. Boa, boa. Bem. Um azul, boa. Eu quero dizer uma coisa pra você, só esse pensamento. Um azulzinho tem direito ao amor. É óbvio, todo mundo tem. Claro que tem. Daqui a pouquinho apresentamos a estrela móvel que já deu ar de sua graça. Fala, Porazinho! Tudo beleza? Tudo bem, Porazinho? Tudo certo. Porazinho, pessoal da Companhia Atlética lá está sentindo sabendo, a falta lá, Porazinho. Mas segunda-feira. Segunda-feira retornarei com tudo. Até porque depois da semana em Floripa e voltando ao trabalho aqui, muita coisa pra fazer. Semana em Floripa, tu deu uma corrida, né? Deu uma corridinha, deu várias. Uma caminhadinha. Fala aí, Maurício Amaral! Fala aí! Tranquilo! Fala aí. E agora sim, a estrela móvel do Pretinho Básico das 6 da tarde. De sexta-feira, Davi Corrêa, Davi Corrêa, Davi Corrêa. E aí, Davi? Eu espero que esse fim de semana seja um fim de semana de amor também para os azuis. É isso, Davi. Davi que escreveu sobre o Pretinho Básico hoje na página 2 a 0 hora. Não é verdade. Não é verdade, cara. Eu acho que não foi pro Pretinho não Básico. É fácil ser um escreveu jornalista para popular. Todos os jornalistas, o Davi Coimbra. Agora que ele foi parar num jornais internacionais, ele acha que tudo é pra ele. Ah, nova. É, The Sun, Correio. É, capa do Terra agora. Capa do Terra. O Terra, como né, sempre, Potter? O Terra é muito rápido. Bem terra. Terra, né, Potter? O Terra é muito ágil. Eu tô impressionado. Isso, foi no cara. Sábado retrasado. Faz 15 dias o salto. Mas e o Terra único agora acertou, foi na capa. O único que acertou o que eu sou. Né? Um merda. Um radialista. Um merda tenta saltar. Esse todos colocaram, né? Agora o cara botou radialista. Obrigado. É isso aí. Tá bem, vamos nós então com os destaques comentados do Clique RBS. Meu nome é Alexandre Fetter, somos a rapaziada do Pretinho. Vamos junto até as 19. Amanhã vira o horário de verão. E beleza. Amanhã, meia-noite, todo mundo adianta em uma hora seu horáriozinho de verão aí, tá? O seu relógio pra ficar no horário de verão. A gente vai viver isso de uma, dentro da balada do Pretinho, a gente vai ter em Atlântico, né? Isso. É, e aí tá marcado para as 2 da manhã. Duas já, na verdade, de verão. Uma. É 1 da manhã, né? Isso, exatamente. Uma da manhã, certo. Então, mas a gente vai subir ao palco à meia-noite pra fazer a contagem regressiva do horário de verão. É. Aí a gente vai ficar contando até as 2. Não, que na verdade é 1. Que na verdade é 1. Ótimo. Conseguiram me confundir. O que importa é que amanhã, meia-noite, todos têm que adiantar, aumentar o horário, ou seja, botar pra frente o horário ali, adiantar em 1 hora, tá? Tá. Há quanto tempo existe o horário de verão no Brasil? Mais de 1000 anos. Mais de 1000 anos. Mais de 1000 anos. Década de 30. É mesmo. Sabe, lá naquelas grandes fábulas da Ana Barbera... Que é a Bela Adormecida. Mas o primeiro cara a inventar o horário de verão foi o Franklin, o presidente americano. Certo. Ele queria economizar velas na época. Franklin Roosevelt. O Benjamin, eu acho. O Benjamin Franklin. Uma época difícil pra quem trabalhava com vela, essa época do Franklin. 1700, aí, né? Queria economizar vela, Magnata. Nos anos 80 não tinha horário de verão. Não, é que teve um período que teve um período. Mas eu acho que teve no governo Sarney, teve, eu acho. É, ele voltou ali pro 80. Voltou ali pro 80 ali. Agora o curioso é que a Venezuela tem um horário diferente de todos os outros países do mundo, sabe? A meia hora, né? É uma hora e Chaves, meia. O Chaves criou. É, coisa do Chaves. Só podia Chaves, ser, né? Para seguir exatamente a geografia, né? Tá aí uma coisa que a gente tá na frente dos Estados Unidos, né? No fuso horário. Pô, mas isso é legal, cara. Na verdade, sim. O Brasil não, dá. Só. O Brasil, o Acre, sim. Só que é atrasado, né? O Acre e Amazonas, não, acho. Mato Grosso também. E Fernando de Noronha. Porque nos Estados Unidos a diferença é grande de um lado pra outro. Assim. É. Quatro países espalhados, né? Nova York e Los Angeles. Atrapalha. 4 horas. Eu tenho uma amiga que é tão gorda que tem dois fuso horário, ela. Que bem. Um relógio num braço, outro no outro. Ela tá em dois fuso horários diferentes. Vamos com os destaques comentados do Clique RBS. Presidente Dilma passou a tarde em Porto Alegre. Mas que legal. E garantiu o metrô na capital gaúcha. Metrô e outra ponte. Tudo bem, hein? Outra ponte pro Guaíba aí. Próxima frase. A presidente disse também que volta em breve para anunciar outra ponte no Guaíba. Como disse, já adiantou, cara, o Potter. Como já adiantou, Potter. Tudo isso, pra mim, não faz mais sentido nenhum. Mas por quê? Porque a Copa das Confederações não vai ter em Porto Alegre. Não vai ter, vergonha total. Mas sabe que hoje eu estive pela Zona Norte de Porto Alegre, cara. Fazendo o quê, e porão? Descobri, estive lá no, visitando o pessoal, da Maxine, nossos queridos amigos. Boa. A Maxine aqui. Enfim. E aí, cara, na Zona Norte de Porto Alegre, as pessoas já não andam mais de carro. É impressionante, cara. Tu sai lá de perto do aeroporto e vem vindo até ali a Nilo Peçanha, tu não anda, cara. Seja na Cristóvão Colombo, seja no Dom Pedro II, seja na Souza Reis, seja na Ceará, é insuportável. Acertório é inacreditável o que acontece. Insuportável. Mas pra isso, a prefeitura e o governo federal vão proporcionar um metrô daqui a 4 anos? Não, 6 anos. Demais, Brasil. Se tudo der certo. País de tolos. Antes tarde do que nunca, né, cara? Não, tem que fazer, né? Nunca, tem que fazer. Só vai piorar. Quer construir o metrô em quem? Em 2 meses? Não, vamos tem construir. Tem que fazer o metrô. Eu quero que comecem a construir o metrô agora. No mínimo, eu queria que há 6 anos tivessem pensado e hoje tivesse pronto. No mínimo. Era pra ter carro voador em Porto Alegre. Eu nunca vou defender o governo. Nunca vou defender o governo. Infelizmente, a vida não é como tu quer, né, Piange? Se fosse como tu quer, talvez fosse diferente. Acho que o texto do Davi foi pior. Mas não é vergonha, cara. Não é. E tá me convidaram pra participar amanhã da marcha contra a corrupção. Tava indo, o cara me deu uma grana pra... Vou ficar em casa, né? Isso aí. Ai, cara. A TAM cancela voos para a Argentina por causa da greve dos funcionários da empresa estatal argentina Intercargo. Cara, o importante é cancelar os voos de lá pra cá, né? Quanto menos contato com a Argentina, melhor, né, Maurício? Vai ser um longo programa. O pessoal tá excitado. A Intercargo é a única prestadora de serviços de manuseio de bagagens nos aeroportos de Ezeiza e Aeroparque, em Buenos Aires. É eles que roubam, então, tudo lá. Pelo menos 8 voos foram cancelados. É. Que loucura, né, cara? Imagina o cara comprou o pacote pra Buenos Aires com a nega velha. Bem baixado. Vai pra Buenos Aires. Não, eu vou te dizer. Aí o cara, no dia, os caras da bagagem entram em greve. É. Ou seja, uma salva de palmas cada bagagem, que salvaram o cara no final de semana com a nega velha aí, né? Com a esposa. Todo dia, 24 horas. É, né? De vez em quando é necessário, né? Rainha da Beer Fest de Joinville é desclassificada. Era um homem. O que houve? Ela mentiu. A Tatiane Schaefer perdeu o posto por não cumprir o regulamento do concurso. Entre as restrições que tiraram da jovem a faixa, uma delas foi a indisponibilidade para viagens para fora de Joinville. Além disso, ela é casada. Opa. E o regulamento exigia que as participantes fossem solteiras. Esse regulamento é legal. Ela é casada e o marido não deixou ela viajar. Mais ou menos como a Miss aquela do Big Brother, né? Aquela Josiane, né? Gaúcha, né? E tal, que perdeu o título por causa disso. Pois é. Mais ou menos como a Roberta Close, né? A Tatiane não quis comentar o assunto. Pra comentar o quê, né? O Maurício Amaral ligou pra ela, a produção do Pretinho ligou e ela não quis comentar. Com você. Não, a nova rainha da festa é Joyce Gonçalves Martins, 18 anos, eleita primeira princesa. Subiu um degrau, né? A gente precisa de fotos, né, pessoal? Vamos mandar aí pra ver se a galera aqui da bancada aprova a nova rainha. Eu tenho a tese de que a segunda princesa sempre é mais bonita. Eu também. A segunda? Mas no momento, então, era a menina que nem tava entre as três e agora entrou, que tu acha mais bonita, então. Não. Porque a primeira princesa virou rainha. A primeira segunda princesa virou primeira princesa. Não, a Miss Simpatia vira a segunda. Então agora essa é a primeira princesa. A Miss Simpatia ganhou Miss Simpatia uma vez concorreu. A Miss Simpatia. Não, o Potter foi terceiro lugar, ele era a segunda princesa. Miss Simpatia. Segunda princesa. Potter era segunda simpatia. Não me vem com essa. Terceiro lugar é a segunda princesa, Negrinha. Ah, tá bom. Só porque tô usando camiseta agora. Negrinha. Alegria. Eu gosto. Porém, agora usa camiseta e acha que é melhor que os outros. Eu sempre usei camiseta. Não cabia nas camisetas. Que maiores. Queridos, esta sexta-feira, dia 14 de outubro, é o Dia Mundial de Lavar as Mãos. Ah! Existe dia disso? Me avisa agora às 6h15 da tarde. que não lavou ainda? Que eu já passei, cara, na minha mão hoje, cara. Eu imagino. Eu sou absolutamente compulsivo com o ato de lavar as mãos. Parabéns, toca aqui, meu irmão. Não, vou te cumprimentar. Sabe que tu devia instalar uma pia aqui no, na saída do estúdio? É. Porque o Potter, cada vez que mete o dedinho no nariz, ele tinha que lavar as mãos. Porque ele fica transmitindo coisas pra gente. Mas o tatu bota embaixo da mesa do âncora. Pois este hábito simples evita inúmeras doenças transmitidas por bactérias, vírus e fungos. Lavar as mãos é o único ato que tem comprovação científica de redução eficaz de doenças e infecções hospitalares. Vale álcool gel? Você deve lavar as mãos antes de ir ao banheiro. Antes de ir ao banheiro, claro. O cara que claro, realmente ama as mulheres lava a mão antes de pegar o pinto pra fazer xixi, cara. Aí forçou. Mas o que é? Olha aqui, ó. Eu lavo antes e depois. O meu amigo Hamilton Cavalo faz isso e diz pelo xixi indicativa. Né? Tico, eu tenho só um, dedo eu tenho 10. É isso. Muito bom. Você deve também lavar as mãos antes de se alimentar. Após contato com os olhos. Antes do contato com os olhos. Como é que o cara vai lavar a mão toda hora, cara? Ei, como é que vai no banheiro e lava a hora. Mas eu tenho uma dificuldade de entender o após o contato com os olhos. Não é após, é antes. Sim, mas após o contato com os olhos já é imediatamente antes o próximo contato com os olhos. Não, cara, é que assim, ó, todas as mucosas que nós temos no nosso corpo, elas são muito sensíveis. Aqui, ó, por exemplo. A mucosa do olho. Almir, o amarelinho, cara. Mas as mucosas, Aqui, ó. E também o lábio. Aqui, ó. Aqui dentro do olho, aqui, ó. Dentro do olho aqui é mucosa. Olho, boca e nariz, cara. Dentro do olho é mucosa. Dentro do nariz, aqui na narina, já é mucosa. A orelha não. Acho que não, mas deve entrar porcaria pela orelha também. E a boca, né? Lá de dentro da boca e tudo mais. Tudo é mucosa. Então é por aí que entram as porcarias no nosso organismo. Embaixo da unha, dizem que tem mais de 1000 formas de defeito. Coisa de fecal. Coliformes fecais. Magnata, eu tô com um troço aqui na minha mão. Dá uma olhadinha, isso aqui é uma mucosa. Dá uma olhadinha aqui, Magnata. Magnata não tá prestando atenção. Tô prestando sim, fala comigo, Fausto. Não precisa, Fausto, ficou ofendido, viu? Desculpa, Fausto. Muito legal, tá me dando atenção. É igual o Poranto, tem que dar atenção. Tô te olhando pra ele. Coincidência, né? Tô te mostrando uma mucosa aqui, quero saber. Deixa eu ver, bota de novo. É uma mucosa? É uma baita mucosa, mano. Vamos deixar pra depois, então. Que mucosa. Embaixo na axila, nisso temos aqui, cada centímetro quadrado tem 2 bilhões de... O local onde tem mais bactérias no corpo humano. Eu sei. É na pomba. É a boca. A boca é onde tem mais bactéria. Não, é a boca. Depende da pessoa, né? Não, é a boca. É a boca. Imagina, dizem... pelo amor de Deus, a tua boca, pô. Durante um beijo. Pelo amor de Deus, a tua boca, o que tem de porcaria na tua boca. Hoje a minha boca tem uns pedaços de carne de ovo frito. Olha isso, cara. Mas é por isso que o ser humano se beija. Para trocar em pureza. Cara, bactérias. Você que tem um filho, a gente viu uma cena linda em Chapecó no final de semana, a gente até tuitou aqui. Pô, eu vi demais. É verdade. Cara, um gurizinho brincando no barro, mas no barro, botaram uma botinha, aquelas, tipo aquelas sete Lego no gurizinho de borracha. Isso. E o guri se atracou no barro, os pais felizes da vida. Não pode, sabe que se protege muito teu filho, ele não cria anticorpos. Sim, exatamente. Não pode ser só no apartamento, no carpete. Tem que soltar o guri. Tem que soltar um pouco mais o guri pra ele aprender como é que é a vida real. É isso mesmo, verdade foi demais. E os pais claramente não tinham condições de dar nenhum outro tipo de alegria. Porque os pais estavam cuidando do estacionamento lá dentro. E aí levaram o filho e o filho ficou brincando com a lama. Não, pode ser uma opção, né? Tá bem, queridos, eram estes os destaques comentados do Clique RBS. Estavam bons hoje. Estavam muito bons. E agora? E agora o quê? Funcionou. Temos ou não temos? Temos, claro. O que nós temos? Fatos do dia! Anima animadíssimo galo hoje. Esse galo malhou hoje, malhou. Galo malhou. Galo sofreu hoje. Galo puxou ferro, detalhe. Maravilhoso. 4h34, Daniela Mercury se diverte em viagem pelo México. Eu falei 4h34. Mas é que é o fuso horário, né, Cajé? Ah, é verdade. O México é uma hora, no máximo, tá no Pan. Fuso horário. Fazia uns 10 anos que eu não ouvia falar sobre a Daniela Mercury. O furacão Daniela Mercury. Quanto tempo tem pra matar essa saudade? 6h45, Mick Jagger visita Machu Picchu no Peru. Tá com Lucas, né? Vai dar terremoto. Tava com o filho das Jimenez. Lucas. Ah, ele tá com o Lucas? Que foi feito num canil, né? De uma mansão. Vai dar problema, o Mick Jagger tá. Ah, vai dar um terremotozinho. Vai dar. As ruínas dessa vez vem abaixo. Vai ser a última vez. 8h41, Thiago Lacerda passeia com o filho nos ombros. Ah, que amor. Maravilhoso. Um pai de família, um ator maravilhoso e bom de cana. Como é que sabe? Tu trabalhava como camareira na época? Não trabalhava. Já isso é preconceito. Tu nunca trabalhou como camareira? Nunca trabalhou como camareira? Nunca fez Thiago papel. Lacerda é um homem fiel. Nunca levou leite nos quartos? Nunca levei. 10h55, Ricardo Pereira caminha com a mulher no Leblon. Quem é a mulher do Ricardo Pereira? Não, é o Ricardo Pereira. Era aquela Ricardo Pereira é atorzinho português aqui. Era Suzuki. Era. Ator português. Maravilhosa. Ator português. Ator português. 12h28, Caio Blatt passeia com o filho em shopping no Rio. Oh, que horas? Maravilhoso. O Caio Blatt é bi. Alguém bota o microfone na boca do Cajé, por favor. É 14h12, Giovanna Antonelli janta com o marido no Rio. Janta? Tá aqui janta. A minha equipe disse 4h30. É que tu sabe que gente famosa é cedo, né? Faz as refeições em horário. Ela jantou cedo ou tarde nesse caso? Pois eu não sei. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, eles jantam bem cedo. É, 5 da tarde. É verdade. Cara, pensando bem, a coluna do Davi foi pro KG, velho. É fácil ser jornalista, KG. 16h32, Latino leva a namorada e a filha ao teatro no Rio. Latino não fica solteiro, né? Esse Latino é família, né, cara? Maravilhoso, Latino! Levando ao teatro a sua filha. Aprendam com o Latino. Grande nome da cultura nacional. Eu tenho muito a aprender com o Latino. Parabéns, Latino. Viva as músicas e as letras de Latino. Eu gosto que o Neila... A nova do Latino é Dança Cuduro. Dança Cuduro. Maravilhoso. O Neila bate, ele fica com a palma esquerda paradinha. É bem durinho, assim, bem rapidinho. É uma bicha, né, praticamente. Estilo. Maravilhoso. Muito estiloso. E agora, questão de 14 minutos atrás, Feta. 14. Então, mais do que isso, 14 minutinhos atrás. Era 6h05, Girino. Não mais do que isso. Não mais do que isso. 6h05. Caminhão de mudança deixa a casa de Ashton Kutcher e Demi Moore. Opa! Olha esse, aí. Esse ferrou. Alguém tá se mudando por lá. É a conclusão que eu chego. Sim, é o Ashton Kutcher, né? É ele que sai. Ou ela, né? Ou ela. 290 milhões de dólares vai custar a separação. É o patrimônio deles. Ah, cada um com seus problemas, entendeu? É um problema, né? Hã? É um grande problema. Pra eles, não. Aliás, pra aqui, eles, ó. Não. Tem 40 minutos pra ir numa loteria agora, ouvir o Pretinho Básico, tá? Lotérica. Não, dá pra jogar amanhã. Jogar amanhã? Joga sábado não também. Hoje, tá? É 46 milhões. 46 milhões. Vai amanhã. Mas se for agora, ganha agora. Se for amanhã, se for agora, garante, né? Eu disse que eu ia fazer, né, se eu ganhasse 46 milhões. Não disse. Uma grande festa. Pô, Max. Uma grande festa com os meus 100 melhores amigos. Oh. E aí, cada um dos meus 100 melhores amigos tem as suas esposas. A um desejo. Se o desejo dele fosse esse... Ah, o Porã levaria... Por exemplo, o Potter diria assim, ó. O Potter podia dizer assim, ó. Eu quero um striptease da escada de Orson. Deixa o Davi falar, galera, obrigado. Um striptease. É que é, Davi, eu não ouvi nada, Davi. Pode repetir. Meus amigos, por exemplo, vocês estariam com isso. Falar em cima dele, né, cara? Puta, que saco, Por exemplo, vocês estariam incluídos, certo? Eu não sei, meus 20 melhores amigos. 20? A gente tava, né? Realizaria qualquer desejo. Não, vocês estariam incluídos. Ah, bom. Dos meus 20 melhores amigos. E estaríamos numa ilha durante uma semana. O meu desejo seria Floripa, 45 ser milhões por exemplo, de reais. O Potter ia dizer o seguinte, eu quero... Não, mas o desejo tem regras. Tem que pagar. Pode ser um iPad 2. O desejo tem que ser um desejo que tu não leva embora pra casa. Tu consome ali. No local. Boa, Davi, boa. Consome É apenas um prazer fugaz. É uma torta de sorvete. Pode ser muito caro. Por exemplo, o striptease da Scarlett Johansson, que eu imagino que o Potter te ia pedir. Ah, eu tenho na minha tela. Como eu já disse, o KG, eu quero um show dos Rolling Stones. Boa. Um sósia do Steve Jobs, assim, pra falar algumas coisas. O outro cara lá, o que sobrou lá, o Wozniak lá. Não, ele tem. Fetter, por exemplo, o que tu ia querer? O que eu ia te pedir, o dinheiro não paga. Um abraço e uma coluna. Um aperto de mão. Eu quero uma coluna dedicada pra mim. Não, mas o Davi escreveria na tua frente, olha lá. Levaria o computador lá e escreveria. Então, escreveria em linda. Escreveria em linda. Escreveria o desejo dos meus amigos. Uma semana pra realizar o seu desejo. Que fosse. Não, eu não sei o que o Porã ia querer. O Porã é o 21º, não vai. Eu não tô na. Levar teus filhos, né? Tu tá. Por que tu ia querer? Levar a gurizada pra brincar lá. Brincar com fantoches. O Porã ia te pedir pra poder levar a família na festa. Eu ia te dizer pra tu comprar uns fantoches novos pra mim. Não, mas não podia levar de lá. Ah, não pode levar. Tem que consumir ali. É. Churrascão, Porã. É, churrascada, churrasco, né? Água mineral. Entre churrasco e família, assim, ó, cara, fica assim. Como tu não poderia me pagar uma viagem ao Havaí pra eu ficar, tipo, surfando lá, alguma coisa. Tu podia levar umas havaianas. Que surfando, Porã? Havaiana? Tu quer chinelo, cara? Quer chinelo? Mas eu sempre vi umas havaianas bonitas no filme de surf, cara. Porã, tu nasceu pra ser pobre mesmo. Mas sabe que eu penso a mesma coisa. Se eu ganhasse dinheiro, eu gastaria tudo. Não deixaria um tostão pros meus filhos, aqueles desgraçados só me sugam. Que isso, cara? Gastaria tudo. Gastaria tudo numa festa só, uma semana num cruzeiro, tocando Jamiroquai, modelos de todo mundo e meus dois amigos. Já tá conhece. Eu também, cara. Se eu ganhasse 46 milhões na loteria, eu dava 1 milhão pra cada meu amigo, pra cada amigo meu, e os outros 45 milhões eu ficava. Eu deixaria o Pretinho Básico, né? Deixaria. Obviamente que deixaria o Pretinho Básico. Não, deixaria nada. Vou ficar pegando o avião, o van com vocês. Falou? Pagaria o avião, né, cara? Eu daria 2 milhões pro Mr. P e 1 milhão pra cada um de vocês. Por que 2 milhões pro Mr. P? Vai que ele se aposenta. Mr. P merece. Mais que vocês. Né? E aí, mais nada. Mais tempo de convivência. O Potter pagaria a aposentadoria do Eu dando 1 milhão pra cada um, vocês abandonariam também o Pretinho Básico. Não, eu não abandonaria. Não. Um milhão, velho. Tanto, cara. Milhão não me ajuda em nada. O Dourado, aquele ali, nosso amigo, Marcelo Dourado, ganhou 1 milhão e já era. É, eu tô vendo que ele já era. 1 milhão não me ajuda em nada. Nem a mim, cara. O Diego Alemão, aquele, ganhou 1 milhão, tá lá apresentando hipertensão, cara. Tá pior que nós. Não, pra tá pior que nós, o cara tem que tá mal. Pior que nós. Tem que tá mal pra tá pior que nós. É, não tá pior que nós. Pior que nós, só radialista. Diz que o Steve Jobs chegou no paraíso, né? Aquele céuzinho azul, aquele gramadinho verde, assim, aquele climinha, assim. Coisa boa. Céuzinho, as nuvenzinhas, verdinho, gramado verde, céu várias azul. Várias maçãs. Nuvenzinho. Ele assim, fudeu, tô no Windows. Muito bom. E aí, Potter? Respostas cretinas para perguntas idiotas. Imbecis. Igor Golke manda pra gente. Fazia isso tribente, lembra? É, no começo. Você lembra? Fazia isso. Quando ele era humilde, né? Que o Potter fazia bem, cara. Eu era humilde assim, naquela época, agora eu ganho coluna do Davi. Posso dar o troco em bala? Aí tu responde: não, me paga com dinheiro do banco imobiliário. Nossa, tá pegando fogo! Não, a pegadinha do malandro. traz um café pra mim. Quero na xícara! Não, joga no chão. Aí eu tô vindo com rodo. Já falei a propaganda aquela do esqueleto que chegou num bar. Não. Pediu uma cerveja e um rodo. Isso é uma propaganda? É propaganda, isso. É piada. Eu nunca vi essa propaganda. Tá te atrapalhando já, né, Caju? Não, é que tu sabe que os caras vão fazer, né? É a idade, é a idade. Os caras é de rodo. Tu sabe que os caras vão fazer uma propaganda, né? Eu dei. Com certeza, eu dei, ó. Nasceu uma propaganda agora. É. Todinho, aí, talvez. Atenção publicitária. Trocou de celular? Todinho. Não. Meu celular é um Pokémon e ele vai evoluindo. E aí olha pro Feto e fala assim: cortou o cabelo? E ele assim: não, pentei as pontas com tinta invisível. Isso! Não ficou bom, legal, hein, cara. Não ficou legal. Ficou legal. Eu gostei também. Lembra a primeira semana do Pretinho? Eu gostei. Aquelas fotos de divulgação, assim. Envelheceu com esse cabelo. Envelheceu. Cara, deixa eu falar uma coisa pra todos vocês. Nenhum de vocês tem moral pra criticar o meu cabelo. Sim. Potter, tu tem tetinha e corcunda. Cajeto, é velho, mais velho que Deus. Eu elogiei. Pianjas, tu é albino, Pianjas. Eu elogiei o cabelo. O único que talvez... Poça da mesa aqui é o Amaral e o Porã. Feta, tu foi maldoso. Amaral e o Porã. O cabelo foi uma opção tua. Teta não. Teta eu tenho. Como é que é o nome daquela coisa lá? Tireoide. Tireoide. Sabe qual é a minha vingança, querido? É que o meu cabelo vai crescer. Mas as minhas tetas também vão crescer. Tá muito ruim, cara. Mas agora eu noto que o Potter tá parando a sobrancelha, né? Ele tá tirando aqui o meinho. Eu não tiro a sobrancelha. Tirou o meinho, tá cortando. Chega mais pertinho pra ver se eu tô tirando o meinho. Vem cá. Tá cortando a sobrancelhinha. Tá fazendo. Tá bonito. Tá tirando. Tá melhor. Tá cheio de pelinho. Tinha umas lagartixas, umas baratas, né? As pessoas chegarem perto de mim e ver se eu tô tirando a sobrancelha. Se eu tiver tirando, o desafio é chegar perto de entender. Tá bem, olha só. Queria passar a palavra pro Davi Coimbra agora. Obrigado. Muito obrigado. Silêncio, pessoal. Nós temos a Carla de Joinville. Ele já falou da festa dele, não sei se te lembra. A festa é verdade, de 45 milhões. Só que na hora que ele foi falar, nós falamos muito mais da festa. É verdade. Pra variar. A Carla de Joinville... Ela viu um moreno maravilhoso. Oh, maravilhoso. Alto. No semáforo. Daqueles que você nem vê o semáforo abrir. Meu Deus, que moreno. E alguém buzina assim. Tá, o cara do cara de trás, né? Ela não conseguiu pegar a placa do carro, a Carla. De tão hipnotizada. Ela viu de dentro do outro carro. Mas vi que era um Chevrolet Ômega Vinho. E tinha um adesivo da banda Hangar 05. Não, desisto. Que é fácil. É o Chevrolet o quê? Ômega. Cara, um Ômega Vinho. Vocês falam em cima, cara. Um Ômega Vinho. Dos anos 90. E tinha um adesivo da banda Hangar 05. Meu. Eu não sei, o pior é o adesivo. Não, pior é o adesivo da banda. Foge, amiga, foge. Aí ela disse o seguinte: o contato visual. Então, houve contato visual. Houve contato aconteceu na rua Max Collin, em Joinville. Peço a vocês para me ajudarem. Se eles estiverem ouvindo, me procuram, me mande um e-mail no. Desespero. Aí, Magrão, é tu, Magrão. Manda aí, Davi, procure o e-mail. Procura o moreno charmoso. Ai. Charmoso é com X ou com CH? É, com CH. Com Z. Arroba pop.com.br. Pop? Você é das antigas. Ômega, pop, só coisa moderna. As mulheres são assim, cara. É, não pode ver um moreno charmoso. No essa sinal. Aí que é o Ômega Vinho. É. Qual o nome dela, Davi? Carla. Carla. Ele ou o carro não sabe qual que bebe mais, né? O Ômega Vinho. Ômega é 4.0? Acho que tem dois motores, eu acho. 8.0. Tem 3.0, né? Mas o que me impressiona é. Esse Ômega aí é 12.0. O que me impressiona é a quantidade desse tipo de e-mail que a gente tem recebido. E as mulheres, né? As mulheres estão buscando... Isso aqui é piada, só pode ser piada, né? O amor. Não, vai. Aquela estudante de moda que quer um... É verdade. Quer modelo? Ela quer o quê? Não, porque teve uma vez que o Maurício me deu aqui um e-mail pra ler de uma estudante de moda que queria fazer modelos gordinhas. Sim, isso, né? Sim. E agora a colega tá pedindo... Ah, velha! Ah, velha! Ah, minha velha! É segmento para mulheres idosas. Ah, não, com mulher idosa nós não estamos trabalhando. É mulheres, então aqui é modelos. Fala por ti, pô. Modelos é uma questão de tempo. Acima de 54 anos. Eu não sei se vocês acham que acima de 54 anos é idosa. Não, 154 anos eu nunca fiquei. É, acima de 45 já é idosa. Ah, é que é 40 e poucos já. É uma convenção. Eu acho que acima de 60 é idoso, né? Não. Na minha opinião, 54. Acima de 32 é idoso. Pra nós, assim, é acima de 50. Pessoal, pessoal. Olha só, a Madonna, que é uma das coisas. Assim, A Madonna tem 50 anos e tá um, né? Não, mas a Madonna tá um monstro, cara. Viu as fotos dela. Ah, é. Gostosa é tu, Porã. Tu que tá bem, Porã. Não, cara. A Madonna de rosto não, ela é não, linda, mas ela, tá ela de corpo. Ela tá um homem. Envelheceu. Ela tá um macho. Parece o Iggy Pop, cara. A Madonna tá parecendo o Iggy Pop. É verdade. Tá, mas o que ela quer? Modelos? Então, ela quer senhoras de mais de 54 anos para, se quiserem, né, se candidatar para ser modelo com a moça aqui, que é Bruna Reis. Qual contato? É mulheresidosas@gmail.com. Olha aí. Diz a cidade, né? Mulheresidosas@gmail.com. Ah, mas o assunto é sério, né, cara? É sério, ela quer modelos. Ela quer modelos. É a trabalho de conclusão dela, acho que é isso. Que massa isso. Tá, meu, mas não diz a cidade, não é isso? Não diz a cidade. Então deve ser Novo Hamburgo. Ó, estudante de moda, estou concluindo com a história, blá, blá, blá. Para finalizar esse processo, realizado peças. Bom, manda e-mail, então. É Novo Hamburgo. Manda e-mail para mulheresidosas@gmail.com. É isso aí. Certo? Legal. Ah, mas é. Okay. A mulher mandando vai se sentir meio mal, né? Não. Por quê, cara? Por quê, cara? A mulher de 56 anos mandando um e-mail pra mulheres idosas. Não temos como fugir disto. Mas será, não. Que não tem, será que não tem modelos homens? Aí eu posso me tentar um homens idosos, no caso. Modelos idosos, arroba... Mas isso aqui, a pessoa vai se sentir bem fazendo. Brabo foi uma vez na faculdade, eu tinha um colega que era pintor. E queria pintar umas telas, me convidou pra ser modelo vivo. Dá, para, porra. Para, porra. Nu? Nu. E aí, porra? Você aceitou? E tu foi, porra? Eu disse, vamos lá, tudo pela arte. Queria fazer aquelas estátuas gregas. É mais ou menos isso. Isso, como é que sabe? Conhecia ele. Pra ele te chamar, né, cara? E realmente foi bem desagradável essa experiência. Geralmente é pelado lá. Essa experiência com o nu que eu tive. Esses modelos aí, porra, são gays, geralmente. É mesmo. É. Eu sei que o cara me dava os negócios pra beber lá. E o que que ele fazia? Porra, acho melhor parar, senão eu vou ter que fazer a pergunta aquela. E o pincel dele, porra, o que ele fazia? Pois é, ele era meio estranho esse cara. Ele queria... Porra, porra, ele ganhou, porque na faculdade eu doava sangue pra comer. É mesmo. Agora o Porã, ele posava tudo nu. Tudo pela arte, né, Neila? Pra comer também, né, Porã? Tá bem, era isso então por enquanto. É classificados do Pratinho. É clá, clá, é clá, clá, é clá, clá. Classificados do Pratinho. Estou vendendo o carro da minha mulher. É um Renault Scenic Privilege 2005 prata, tem airbag duplo, ABS, travas e vidros elétricos, volante hidráulico, alarme, computador de bordo, rodas de liga leve, ar-condicionado. Motivo: nos mudamos para o centro de Joinville e não precisamos mais de dois carros na família. Tá certo. 29.500 interessados, mande e-mail para Vendo Scenic. Scenic é com SC no início, tá? Isso. Scenic, com C mudo no final. Vendo Scenic 2005@hotmail.com. Dizem que é um dos melhores carros do planeta Terra. Quem dizem? É uma revista especializada. Internacional. Legal. Vendo um lindo vestido de formatura cor rosa nude. Ó, Potter. Cor da pele, seria isso? Não, é a pele mais rosinha. É a cor do momento. Tamanho 38. Tamanho 38, ele é de cetim amassado, tem um decote maior nas costas e um busto bordado. Usei uma única vez na minha formatura em veterinária no mês de agosto de 2010. Tô vendendo, pois acho que não vou mais usá-lo. Então deixei uma belezinha dessas guardada e é uma judiaria. Tô pedindo R$300, mas o valor é negociável. Harry Potter, qual? Interessadas, mandar para vendovestidodeformatura@gmail.com. Me lembrei agora daquela série da Rede Globo, onde vestido o Miguel Falabella era o vestido de noiva. Vestido de noiva, lembra? É. Demais. Ah, era as noivas de Copacabana. As noivas de Copacabana. As noivas de Copacabana. Ele marcou, como a gente falou. As noivas de Copacabana. Maravilhoso. Vestido de noiva é a peça do... era ótimo. Nelson Rodrigues, é verdade. Tá bom. Então é vendo vestido de formatura @gmail.com. Gmail.com. Vestido é nu, cara. Não, a cor é nu. Não existe cor nu. Rosa nu. Ou é vestido é nu? Rosa nu. Tá de vestido ou tá nu? Tá vestido. Tu pelado é rosa nu. Não sou, cara. Almirzinho, é, tu é assim, tá com o piolho assim. Na barba, Almir. Tá olha coçando só, a barba. Deixa eu só falar num produto aqui que tem a mais alta qualidade. Fala. Da Almir, que tem a L Fetter Panda Barbecue. De novo? Motorcycle. De novo? Motors and Capacitables. Safety Helmet. Pepsico. É, que traz até você. Capacete em inglês é helmet. Helmet, né? Então deixa eu cortar, vou mudar o nome. Alô? Ô, Toninho, muda o nome do CNPJ. Faz o meu nome do ajudante? É Toninho. Porra, meu, nem me fala. Ô, Toninho. É pra mudar isso aqui, muda o nome aqui do negócio. Finalmente conseguiu um emprego, meu. Exatamente. O Toninho tá registrando meu CNPJ, Tony. Tá bom. Aqui, ó, Almir que tem, vai adotando aí. Almir que tem, a L Fetter Panda Barbecue. L Fetter Panda Barbecue. Aí continua tudo igual. Aí é Motorcycle Motors em Helmand. É, no lugar de capacete, bols. É Helmand. Que nem a maionese. A maionese é Hellmann's. Exatamente, Hellmann's. E o resto? Safety PepsiCo. Anota aí. Tudo igual, CNPJ daqui a pouquinho tá pronto, tá registrado. É assim que tá é, tão fácil assim. Nós estamos lançando, gente. Quantas vezes tu já viu um amigo teu andando de moto, não conseguiu reconhecer se era ele ou não? Ah, por causa do capacete. É capacete fecha a cara do cara toda. É verdade. E outro, o cara compra um motão, né? O motão não dá pra ver o cara. É o cara verdade. Tem uma moto super ninja. E tem que ficar escondido passa, dentro do capacete. Escondido, tu quer se mostrar pras meninas, as meninas nem sabem quem tu és. Por isso que eu uso coquinho. Então, é. Então, as meninas querem ver a tua cara, querido. Claro. Qual é a solução? Qual é a solução? Capacete de vidro, dá o mic. Boa! L, Fetter, Panda, Barbecue, Motocycle. O cara fica uma vitrine em cima do motão. Exatamente, capacete de vidrinho, cara. Vidro temperado, né? A prova de bala. Não, tem uns que são mais caros, que é de cristal, gente. Vidro cristaleira, assim, porra. Mas esse caiu, mesmo. Que isso, cair? Tu compra a moto pra cair agora. Compra a moto pra bater. Não, mas e vamos que aconteça? Vamos que o quê, cara? Tu és o grande Alexandre Fetter, jamais cairás de moto. Ó, grande ser obrigado. Humano. E, acima de tudo, luz do meu viver. Tá querendo coisinha. Ah, aqui, ó, capacete, capacete de vidro da Almiquetimania. Almiquetimania.com.br. Tá bom, gente? Tá bom, meu. Ô, ô, Toninho! Passa o CNPJ, passa o CNPJ aí. Vamos pro show do intervalo, a gente volta em seguida com o Pretinho Básico aqui na Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência. Voltamos com o Pretinho Básico para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida de rádios, 15 minutos para 7. Sicredi, gente que coopera, cresce. Telefonia Big, da Miller, a moda está nas ruas e nós estamos no ar até as 19 com o Pretinho Básico para todo mundo ouvir também pelo aplicativo da Atlântida para iPhone, que aliás ficou um chuchuzinho. Vamos lá, doutor Alceu. É Vinhos JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas costas. Diga lá, doutor Alceu. Doutor Peter, daqui a pouco tem o Criciúma, doutor Peter. É verdade, Tigre. Contra o Salgueiro em Criciúma, 20h30. Tá todo mundo indo, Perivelto Wilson, doutor Peter. Ouvindo o Pretinho, né, doutor Alceu? Amanhã, 5h, tem o Ipatinga com a Chapecoense. Vamos, Chapecoense. Vamos, Chapecoense. Pra cima dele. Lá em Minas, né? Em Ipatinga. O Figueirense vai jogar amanhã, doutor Piangers. Exatamente, contra o América Mineiro. Às 18h em Figueirense. No Orlando Scarpelli. Tem que ganhar, América, né? Hein? Tem que ganhar. Tem que meter esses caras, pô. No domingo, o Grêmio vai jogar de novo com o Santos, doutor Pepe. De novo. Mas jogaram esses dias lá, eu estava vendo em Floripa. Não valeu aquele jogo? Valeu. Agora é o jogo de volta. Vai jogar de novo. Jogada. Por que, doutor Pepe? Porque era um jogo atrasado, doutor Alceu. Mas é tão junto assim, doutor Pepe. Doutor Alceu, não enche o saco, doutor Alceu. É que pros outros times demora mais pra ser reencontrado. Não entendi, doutor Pepe. Neymar não joga, né? Não, foi expulso. Borges joga 21 gols o Borges. Sabe quando tem o segundo artilheiro? É o Damião? 13. É o Damião e o Ronaldinho. Damião ainda é o segundo maior goleador do Brasil depois de 40 dias parado. Na mesma hora tem o Inter com o Avaí e o Avaí com o Inter, né, doutor Peter? Consequentemente, doutor Alceu. Ô, doutor Alceu! Doutor Almeida! Diz que o Avaí vai jogar só 1h agora, né? Às 4. Só 1h agora. Ah, mudou? Todos os jogos mudaram pra 1h. Mas assim, por quê? 1h o time ganha. Eu posso falar porque eu sou havaiano. Jonathan de Biguaci. Pô, aproveitar a rabeira, doutor Alceu, aqui, mandar um grande beijo pra galera da Petisqueira do Moinhos. Tá uma delícia. Que agora, pá, agora tem pizza, a Petisqueira tá de volta. Ah, que beleza. Só que beleza. Na Petisqueira do Moinhos e na Petisqueira de Canoas. Sempre a partir das 6h, a gente já comeu. A gente tá comendo aqui uma toscana, uma petisqueira, 4 queijos e uma maravilhosa pizza da Petisqueira, olha, meu. Maravilhosa. Era isso, doutor Peter! Tá bom, doutor Alceu, muito obrigado pela sua participação, doutor Alceu. 13 minutos para 7. Deixa eu dar um toquezinho aqui, que é sobre os produtos da telefonia importante. Big. Aê. No aniversário do Big, a telefonia Big traz o menor preço em smartphones e modernos celulares. Para você tirar foto, mandar e-mail, entrar no MSN, nas redes sociais, falar com a gente aqui no Pretinho e, melhor, ouvir o Pretinho, ouvir a programação da Atlântida. Tem aqui esse celular da Vivo, que é um LG T500, com display touchscreen que nem o iPhone, câmera de 2 megapixels, Bluetooth, rádio FM, cartão de 2 giga, sabe quanto, mano? R$319, cara. Quantas de 319? Ou 10 vezes de R$31,90, ou seja, é sem juros. Mas aí não tem juro, cara. No Vivo Pré. Ô, meu, avisa os caras do Big que eles estão rateando. E com a promoção Vivo, sempre da Vivo, usando o 15, você fala por apenas 5 centavos o minuto com qualquer Vivo do Brasil. Passa no Big para conferir as novidades em telefonia. Olá, e os produtos que o Big separou para você. Big é o menor preço. Diz que ouviu a oferta aqui no Pretinho Básico. O que, que é, Potter? Uma piada! Piada do Potter! Apoio! O uísque Daruma! Depois de um cansativo dia de trabalho, nada melhor que Daruma! Muito bom! Lucas Casagrande Agostinho, de Criciúma, manda pra gente. A garota. Eu vou fazer um transplante de coração amanhã. O cara, eu sei. Eu te amo. Eu te amo mais, muito mais. Após a cirurgia, quando a garota acorda, apenas o pai dela tá ao lado da cama. E ela, cadê ele? E o pai, ué? Você não sabe quem lhe deu o coração? Pá! E a garota, o quê? O quê? E aí o pai começa a rir. Brincadeira, ele só vai lá dar uma cagada. Eu gostei. Meu Deus do céu. Gostei. Só um pouquinho. Muito bom. Como assim, cara? Uma piada com desfecho surpreendente. A piada é muito boa. Tu inventou agora essa piada. Piada é muito boa. Eu tô no... Depois daquele... Quem mandou aí, ó? Depois do último, já mandei. O Lucas Casagrande de Silva. Já é uma das minhas piadas favoritas. Cara, depois que dos e-mails... Tão emocionado com a piada que não tá mandou. Chorando. Ficou sem voz, Davi. Foi as lágrimas. Tô refletindo sobre essa piada. Vou contar uma também, então. Piada velha do porão! Apoio! Curso de equilibrismo do mestre Milton Teiras! Milton Teiras! Tá demais hoje o apoio, cara! Tá bom. Muito bom, cara. Eu gostei. Milton Teiras. A esposa estava furiosa com o novo motorista. Querido, temos que demitir o Jarbas. Ele dirige muito mal. Essa semana quase matou a mamãe 2 vezes. Olha, querida, temos que ser pacientes com ele. Vamos dar mais uma chance. Valeu, gurizada. Carlos Eduardo Diniz mandou essa. E-mailzinho sério aqui. Ô, Amaral, me diz uma coisa. Onde é que tem embalada do Pretinho? Só porque eu tô com a pesqueira na boca. Eu vi o Amaral aqui, só de cantinho de olho, olhou pra todo mundo. Não tem ninguém me olhando. Vou morder a pizza. Pum, mordeu a pizza. Tem um e-mail da nossa ouvinte, Mariana Pujol. Olha aí. A Mariana Pujol diz o seguinte. Tem sobrenome. Tô ouvindo o programa das 18 do dia 13, que ontem, é ontem, né? Ontem. Onde o Fetter tá contando sobre a propaganda da Gisele Bündchen de lingerie que foi liberada. Concordo com quem acha que é bobagem proibir isso. Sabe o que que denigre a mulher? Pergunta a Mari. Violência doméstica. A justiça precisou entrar em contato com o autor da novela das 8 e pediu que ele faça com que a personagem que apanha do marido o denuncie para incentivar as telespectadoras a fazerem o mesmo. Excelente ideia. Isso sim é correto. Disso ninguém fala porque não dá ibope, não dá polêmica. Mas como que não? A gente cansou de falar disso aqui, amiguinha. A justiça tem de usar uma novela para alertar um problema muito maior do que o uso de lingerie na TV. Porque ninguém fala das propagandas de cerveja, onde o homem, por mais feio que seja, se tomar aquela cerveja, vai ficar com todas as mulheres que estão sambando de sainha e shortinho, sempre sorrindo. Isso também é legal, não dá nada. O problema tá em quem cuida dessas coisinhas, se apega a detalhes e não enxerga o todo. Existem mais coisas acontecendo que tornam Gisele de sutiã e calcinha, por incrível que pareça, pequena. Agora tem um troço aí. Mandou aqui, a Mariana mandou bem, hein, Mariana? Esse negócio, pô, é uma novela, é um folhetim, uma obra de ficção. Aí o cara não pode botar nada na novela que afronte, digamos assim, o politicamente correto, ou então tem que botar pra dar uma lição. Mas como funciona a novela? Não é só uma ficção. É uma novela contar uma história. Não, mas tudo bem, Davi. Mas a novela, sem a mulher denunciar, ela tá sendo bem coerente com a realidade, porque a maioria das mulheres que sofrem violência doméstica, elas não denunciam. Mas, peraí, um eu adoraria viver num mundo em que as novelas, os autores de novela pudessem fazer o que eles bem entendessem, se tivesse morte, arrancasse cabeça, zumbis na novela das nove. Adoraria. Mas eu acho que no Brasil a novela tem um fator de formação. Tem um papel social, fundamental de informação, instrução e educação. Claro que não é esse o papel, mas no Brasil. Sabe por que é? Sabe por que é? Porque a maioria do povo brasileiro. E todo mundo no Brasil vê novela, a maioria do povo brasileiro se deixa influenciar pelas novelas. Esse é o problema. Então se deixe influenciar, você que apanha do seu marido em casa, se deixe influenciar pela novela e vá lá denunciar o seu marido na delegacia da mulher. Mas eu acho que, então, teve uma novela aí, esses tempos atrás, que tinha uma inserção antes dos comerciais, tá? Não faça como não sei o que tem. Eles davam uma mensagem. Uma outra novela falava sobre as com crianças. Com depoimentos. Aí tudo bem. Aí no meio do. Sabe, usa o enredo ali. Pra uma. Tu quer passar uma lição de vida, etc. Mas no espaço que não é o espaço da ficção. A ficção é ficção. Mas assim. A ficção, muitas sabe? Aí vezes, os caras ficam assim, a vida imita não pode. A arte, cara. Sim, mas daí o cara bota assim: tá vendo? O cara tá batendo nela. Não, denuncie, não faça como a fulana. Aí tudo bem. Depois, mas é mais ou menos isso que fizeram o diretor fazer. Ó, o cara tá batendo, vai lá e denuncia. Não, pediram pro diretor mudar a obra social por causa de um problema social que acontece no Brasil. Eu acho que assim, ó, cara. O Davi tá falando. A gente tem tão pouca fonte de educação e informação de massa. Instrução. Que eu acho que a novela tem que cumprir com esse papel. A TV cumpre. Porque todo povo brasileiro, 9 da noite, larga tudo que tá fazendo pra sentar na frente da novela e ver a novela. Eu não sei. Se não, 95%. Eu tenho minhas dúvidas sobre esse negócio de que vai influenciar tanto assim. Não sei se influencia, Davi. Mas claro que influencia, Davi. Quando a novela influencia mais, por exemplo, a campanha com o cigarro, tá? Talvez não devesse, mas influencia. Isso é uma outra discussão. Também tô com o Maurício. Quando eles falam que a novela incentiva a doação de órgãos, efetivamente aumenta a doação de órgãos no país, entendeu? Ali, quando tem a novela por um mês, né, cara? Bom, aí é outro também. Também aumenta. O corte de cabelo da mocinha, assim, entendeu? Não, e em novela ninguém usa camisinha também, né? Ninguém usa camisinha em novela. As pessoas ficam grávidas direto. Não, claro que se transa em novela. Se transa já em novela? Sim. Claro, que mais tem. Principalmente no Astro, por isso que eu vejo o Astro. O Astro tá demais. Não é o Astro. Ellen Roche? É o Mastro. Aquele da Ellen Roche? Ellen Roche. Tem transa lá em casa na hora da novela, né? Olha, mais uma informação séria pra nossa audiência. Todo mundo faz assim como eu vou ler, tá? Depois de 2 ou 3 dias tomando remédio pra tratar uma doença ou infecção, a pessoa começa a se sentir melhor e interrompe o tratamento. Ah, isso é praxe. No caso dos antibióticos e anti-inflamatórios que têm que ser tomados por no mínimo 5 dias. Mas o Ministério da Saúde alerta: toda vez que uma pessoa não termina seu tratamento com antibióticos, acaba dando uma enorme chance para as bactérias retornarem com mais força ao corpo, podendo agravar a situação inicial. Uma dose incompleta de antibióticos mata as bactérias mais fortes, mas acaba mantendo as mais duronas, que vão se fortalecendo dentro do teu organismo. Aí não vai funcionar o antibiótico. Isso aí. Então, tu sabe que se liga. Uma coisa que é praxe, assim, galera que de repente malha muito, tá com muita dor, começa a tomar um relaxantezinho muscular com anti-inflamatório, sabe que não pode tomar mais de 7 dias um anti-inflamatório, né? Ah, é? Porque tu corre um risco de, lá na sequência, pode até paralisar os teus rins, cara. Ah. É. Pô, e tem muita gente que toma assim, vou tomar um anti-inflamatóriozinho, tirar relaxante saborzinho muscular aí e tal. E vai tomando indiscriminadamente. Isso aí não é brinquedo, não, cara. Pode dar uma consequência bem séria. O esporte vem destruindo as pessoas, né? Não vem, ninguém não fala nada. Toma glutamina. Não, para aí que tu tá fazendo esteirinha e tá fazendo pão de trigo. São grandes marcas por trás disso. Tem que pão que ele tá fazendo. Pão de trigo. Eu tive uma amiga. Não sei pra onde olhar, cara. De anorexia, que tinha anorexia, cara. Gente finíssima. Que idiota, cara. Sabe onde é que a gente vai agora? Pra onde? Picada Café. Tem a Feira do Livro de Picada Café. Está acontecendo e o Pretinho Básico é convidado de hoje à noite pra um papinho, né? gente vai bater um papo gostoso com o pessoal. É o picada fim café. Da picada, né? Não! Primeira do livro de picada café. Ai, que demais, cara. E a galera de picada café compreenda se a gente atrasar Serra um pouquinho, Gaúcho. Né? A gente vai ter que atravessar toda a região metropolitana pela BR-116, o que não é nada fácil. Fazer nada fácil, assim. Amanhã. É duas horas pra chegar lá, no mínimo. Eu acho que é essa hora, né, cara? Galera de picada café, pelas 9 a gente isso, tá aí. Isso, 9 e pouco a gente tá aí. E amanhã a gente vai estar em Atlântida, na Oeste Atlântida. Garanta já o seu antecipado nas lojas Gang e também na Naranúbia de Capão. Naranúbia. Pô, acertei no último dia. Naranúbia. Naranúbia de Capão, é balada no Pretinho em Atlântida. Tá, beleza. Hoje não tem o pause, aliás, não tem o pause. O pause tem, aí, tá aí o pause. Quer alguma coisa? O pause tá meio apagado, né? Tá querendo alguma coisa? Não, eu tô meio cansado. Viu como ele não notou, ele não nota em time. Tem apertado muito a cara, pause. Deu uma saudade hoje, deu uma saudade. Tava aqui no Rio Guaíba hoje, tava lembrando do Darcy. A espinha? Se podia vir pescar aqui no Rio Guaíba, aqui, Magnato, nós ia fazer várias paradas. O Darcy no verão vai estar com a gente aí. Ah, vai ser legal, então. Grande abraço pro querido Darcy. Era isso então, galera. 6:58, ficamos por aqui. Rapaziada, agora vai entrar na van, vai pegar a BR-116, vai pra Picada Café. Amanhã nós estaremos de volta. Amanhã estaremos de volta às 13 horas aqui na Atlântida com o Pretinho Básico no modo replay. E ao vivo novamente estaremos na segunda-feira, 13h. Muito obrigado pela audiência, pela parceria durante mais uma semana. Até aqui viemos com Sicred, gente que coopera, cresce, Telefonia Big e da Miller. A moda está nas ruas. Tem uma última piada? Toca um gala aí. Toca o gala. Uma última piada. Uma última piada pequenininha. Uma última piada. Eu só tenho uma, hein? O homem diz. Peraí, mas é a última piada? É velha ou nova? Eu tenho uma proibidona. Não, obrigado. É velha ou nova? Velha. É velha ou nova? É velha. Piada velha do Barão! Apoio! Açúcar refinado Pinto, ideal pra sua rosquinha! Aí o homem diz, olha aqui, ó, aqui as regras são as seguintes, ó, segunda e terça, futebol com os amigos, quarta, cinema com o pessoal do trampo, quinta e sexta, selva com a rapaziada do bar, hein? Sábado, pescaria com a turma e domingo eu deito cedo pra descansar. Se quer, quer, se não quer, azar. E a mulher responde, aqui em casa tem que ter namoro todas as noites, quem tá, tá, quem não tá, azar. Quem segue ouvindo Atlântida pela internet, pelo aplicativo, no iPhone. Tem o Discorama até às 8h. Às 8, volta a programação matadora offline da Atlântida. Valeu, bom fim de semana!